já quem é português. Da sua padaria eu sou freguês, ele é burro demais, sempre devolvia troco a mais. Já quem é português, ostenta um bigode portentoso, mas eu sou raciocínio lógico, sempre foi horroroso. Português joga sempre o mesmo no Jankenpô, mas quando vai pra briga só tem um golpe e ele é um cocô. Janken é português e deveria ter vergonha, é a maior moleza recuperar o reino daquele pamonha.